Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria tomar aqui como ponto de partida algumas notas que eu tomei sobre vários assuntos diferentes, que eu gostaria de complementar coisas que eu disse em outras aulas, mas que de algum modo esses assuntos se unificam. Eu queria partir aqui de uma observação feita em 1932, pelo romancista alemão Robert Musil, que era um bom dominador dos problemas da filosofia, embora os seus escritos de filosofia sejam muito poucos. E ele está escrevendo uma carta a uma amiga, a um amigo, Frank Thies, e diz: "Você conhece a minha tese sobre o estado atual da filosofia? A filosofia, enquanto tal, na medida em que não se matematize, não pode nada demonstrar, ao passo que ela teria o dever de fazer isso enquanto ciência. E, reconhecendo esse estado de coisas, ela se voltou, por seu lado, para os assuntos que são do interesse dos matemáticos. Mas o imenso resíduo metafísico nem por isso foi evacuado para fora do mundo. Ele está presente, suas questões e seus problemas estão presentes, eles são mesmo mais prementes do que jamais o foram. Só que é preciso buscar a sua base de demonstração em outro lugar. E esta não pode se encontrar senão no irracional, na poesia. Se existe uma tarefa que cabe à poesia, e desde Goethe é certo que ela existe, é de criar e levantar esse relicário da mística demonstrativa." Então, essa era de fato a situação a que a filosofia havia chegado, pelo menos dentro do círculo de pessoas que eram afetadas ali pela escola neopositivista ou analítica. Vocês devem se lembrar que o Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein termina com a famosa frase: "Aquilo que não se pode falar, deve-se calar." Ou seja, o universo inteiro do conhecimento humano ficava dividido entre a demonstração matemática, quer dizer, a total explicitação da linguagem demonstrativa em todos os seus passos, ou seja, a linguagem perfeitamente clara, com todos os seus termos definidos exatamente como matemática e tudo articulado de acordo com as regras da lógica, e do outro lado, o silêncio da contemplação mística. Então, o que Musil está escrevendo aqui, não é, aliás, Musil não, eu falei que é Robert Musil? Perdão, não é o Robert Musil, é o Hermann Broch. Aquilo que Hermann Broch diz aqui é um reflexo desse estado de coisas e, até certo ponto, uma descrição mais ou menos exata da situação a que os filósofos tinham chegado, como se fosse espremido a um canto. Quer dizer, não tendo mais ou matematizamos tudo ou ficamos calados. Então vem o Musil e diz: "Não, nós ainda podemos fazer a mística demonstrativa, a poesia, certo?" Quer dizer, a poesia como uma maneira de expor verdades que não podem ser matematizadas, que não podem ser totalmente, não podem ser expressas numa linguagem totalmente clara e definida, certo? Então, essa Broch acreditava que a poesia, nesse sentido, ela tem uma força demonstrativa, de algum modo, ela constitui um conhecimento talvez mais importante do que a ciência. Bem, tudo isso pode-se discutir. Mas acontece que nada disto, nenhum desses problemas jamais teria acontecido, teria mais aparecido, se a filosofia, a partir, digamos, do século XII, XIII, não tivesse tomado o rumo de se tornar uma ciência puramente teórica. Ou seja, uma ciência cujo objetivo é fornecer um discurso que tenha uma descrição suficiente da realidade como um todo, discurso esse que deve ser poder ser demonstrado em todos os seus passos, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma nebulosidade de linguagem, etc, etc. E isso se tornou tão, vamos dizer, tão óbvio para todos, que daí para diante o caminho estava aberto para justamente o racionalismo clássico, onde com Descartes e Spinoza, a razão sozinha deve poder dar conta do conteúdo inteiro da realidade sem mesmo algum apelo à experiência. De alguma maneira, a concepção de filosofia que vigora ainda no mundo universitário, em toda parte, é esta, com a ressalva de que o fracasso dos grandes sistemas do racionalismo clássico diminuiu as pretensões da filosofia e, por outro lado, a criação da lógica matemática moderna aprimorou de tal modo os meios de demonstração que uma boa parte dos filósofos se desviaram para esta direção, quer dizer, para a direção da demonstração científica, e acabaram se dedicando a uma coisa totalmente diferente do que era a antiga filosofia. Quer dizer, a filosofia fica na função ou de uma ciência puramente demonstrativa que não chega a se realizar jamais, ou na função apenas de uma análise da linguagem científica. Bom, acontece que em relação a isso nós podemos fazer várias observações. A primeira é o seguinte: se fosse possível transformar todo o universo da filosofia num discurso universalmente coerente e demonstrativo, esse discurso deveria ser igualmente válido para todos e seria um discurso totalmente impessoal, como é o discurso de qualquer ciência. Na hora que uma ciência qualquer chega a uma conclusão, consegue expô-la matematicamente, então esta expressão pode ser padronizada e usada por todos os profissionais, por todos os investigadores daquela ciência. Por exemplo, para você estudar a teoria da relatividade de Einstein, você não precisa, de maneira alguma, apelar aos textos do próprio Einstein. Quer dizer, qualquer outro texto que contenha as mesmas fórmulas matemáticas, explorar aquilo com igual eficiência, às vezes até melhor do que o criador originário da teoria. Né? Eu não conheço ninguém que tenha estudado, por exemplo, a mecânica de Newton nos textos de Newton, a não ser pessoas muito interessadas, não na física, mas na ciência newtoniana, mas na história das ciências. Isto quer dizer que a linguagem com que se expressa a filosofia, ela se tornará estável e as proposições filosóficas assumirão, vamos dizer, aquela forma padronizada e universalmente transportável das fórmulas científico-matemáticas. Bom, mas basta você ler três linhas de qualquer dos filósofos da escola analítica ou positivista, para você ver, notar imediatamente que está presente ali um enorme resíduo estilístico. Ou seja, a filosofia de Wittgenstein, expressa na linguagem de outra pessoa, não é a filosofia de Wittgenstein. Ou a de Bertrand Russell, transportada, exposta por um terceiro, já não é a mesma filosofia. Então, isso quer dizer que, em momento algum, a filosofia conseguiu se formalizar ao ponto de poder se cristalizar em fórmulas anônimas e transportáveis, como são as fórmulas de qualquer ciência, mesmo a dos filósofos que pretendiam fazer exatamente isto. Tá certo? E, por outro lado, é fato que a poesia moderna, a partir de Baudelaire, Mallarmé e tal, ela foi se tornando cada vez mais hermética e mais difícil de compreender. Quando você lê Mallarmé, você vê que existe ali uma forma, existe uma estrutura, mas você não sabe o que ele está querendo dizer. Então é como se o objeto poético, como se uma obra poética, constituísse um objeto por si mesmo, um objeto que é quase que independente do significado a que ele alude. Você pode preencher aquilo com muitos significados, nenhum deles vai ser perfeitamente satisfatório, mas o poema, como estrutura, como objeto, permanece lá, assim, como um objeto de contemplação. Isso quer dizer que todo esse problema surge da ideia de você retirar do discurso filosófico todo o resíduo subjetivo. Entendendo-se, vamos dizer, que o subjetivo é, vamos dizer, o reino do inexato, daquilo que é vago, daquilo que é não científico, daquilo que é, como diz o Bloch, irracional. Não é isso? E isso aí criou uma espécie de tradição e um conjunto de, vamos dizer, cacuetes que equalizam, por assim dizer, o objetivo está para o racional, assim como o subjetivo está para o irracional. Quando a coisa mais fácil do mundo é você verificar que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Quer dizer, esses conceitos eles não se correspondem de maneira alguma. Então, um elemento importante para você diferenciar isso é você, quando lê um texto filosófico, você perguntar o seguinte: em que medida este indivíduo acredita nisto? Você vê aqui a teoria da gravitação universal de Newton, ou a mecânica quântica, ou a teoria da relatividade de Einstein, continuariam verdadeiras, ainda que seus autores não acreditassem numa só palavra. Se eles tivessem feito aquilo por pura brincadeira e tivessem acertado por acaso, a teoria continuaria verdadeira e se incorporaria, então, no conjunto dos conhecimentos científicos, como parte de um legado muito, muito precioso. Ou seja, em ciência não existe este problema da credibilidade. Quer dizer, se o indivíduo que expressa uma teoria acredita nela ou não, é absolutamente indiferente. A teoria se torna totalmente independente do indivíduo que a enunciou. Tá certo? E portanto, ela é exatamente a mesma em todas as bocas que a repetem. Não é isso? Eu digo, qual a possibilidade, digo eu, de um discurso assim concebido corresponder à estrutura do mundo objetivo? Entendemos por mundo objetivo aquele que existe por si mesmo, que não é criado por nós, que não é modelado por nós, que não é recortado nem selecionado por nós, é o mundo simplesmente que está aí. É aquela, vamos dizer, que é aquela grande presença que está diante de nós e na qual nós próprios estamos desde o instante em que nascemos. Resposta: essa possibilidade é absolutamente zero. Zero. Nenhum discurso que seja estabilizado e que seja uniforme e que possa ser repetido igualzinho por todas as bocas pode dizer respeito ao mundo objetivo concebido neste sentido. Por quê? Toda fórmula fixa a que você chega, se ela é perfeitamente definida em todos os seus termos, ela só pode corresponder aos objetos externos que, por sua vez, correspondam a esses termos e no sentido exato em que esses termos foram formulados. Isso aqui é muitíssimo importante, hein? Isso quer dizer, como esse discurso lógico-científico, ele tem um sentido estável, uniforme e padronizado, isso quer dizer que ele só pode versar sobre objetos do mundo exterior ou do que quer que seja, que correspondam aos termos ali definidos. Isso quer dizer que ele só pode versar sobre objetos que estão apreendidos num alto nível de abstração. E que estão, abstrair significa separar. Ou seja, você pega certos aspectos da realidade, isola-os de todos os outros aspectos possíveis, limpa as suas arestas, de maneira que eles não se confundam com mais nada e parem, por assim dizer, num espaço vazio, uma espécie de céu das ideias puras. E é só porque você faz esta operação que você pode chegar ao discurso perfeitamente estabilizado. Ou seja, isto só pode corresponder a uma apreensão intersubjetiva válida para todas as pessoas que fizeram as mesmas operações abstrativas e que chegaram exatamente ao mesmo resultado. Isso não pode ter validade alguma para um mundo objetivo, só para aquele recorte intersubjetivo que se chama o mundo das ciências físicas. Esse mundo é o mundo em geral? Absolutamente não. Os aspectos que a ciência física aborda sobre o mundo são estritamente limitados, e justamente porque são limitados é que os seus termos podem ser perfeitamente definidos. Isso quer dizer que quanto mais exato, objetivo e perfeitamente definido nos seus detalhes estiver no discurso, mais ele depende, para ser verdadeiro, de um recorte intersubjetivo das percepções dos vários indivíduos que estão envolvidos nessa operação, de tal modo a garantir que todos estão olhando apenas para aqueles mesmos aspectos repetitivos que estão sendo olhados para os outros. Você já viu algum universo assim? Alguém já existiu num universo assim? Não. Isto aí só pode existir, vamos dizer, num tratado de ciência. Então significa, o discurso das ciências nunca tem nada a ver com o mundo objetivo. Ele tem a ver sempre com o recorte intersubjetivo. E é precisamente por isto que ele pode ter aplicabilidade técnica. Porque a aplicabilidade técnica depende precisamente de que certos processos observados sejam isolados dos processos que podem se mesclar com eles, tá certo? E atrapalhá-los. Por exemplo, se você constrói, vamos supor, um motor à explosão. Tá certo? Bem, um motor à explosão pode ser afetado por 1 milhão de fatores que não tem nada a ver com a lógica interna do motor à explosão. Ele pode ser afetado, por exemplo, por um raio que caia ali. Ele pode ser afetado por, vamos dizer, um motorista inepto que bata o carro num poste. Tá certo? Ele pode ser afetado por uma chuva. Ele pode ser afetado pela corrosão, pelo tempo. Nenhum desses outros processos pode ser explicado pelos mesmos princípios que explicam o motor à explosão. São fenômenos totalmente externos e totalmente heterogêneos. No mundo real, todo e qualquer motor à explosão funciona sujeito a todos esses fatores e uma infinidade de outros. Não é isto? Entre os quais, digamos, a indisponibilidade dos materiais. Quer dizer, você não tem um minério bom para você selecionar os materiais, então você faz com um minério de segunda qualidade e o motor quebra depois de 6 meses de uso. O que que isso tem a ver com os princípios do motor de explosão? Nada. Então, esses princípios são abstrativos, eles separam somente se de todos os fatores envolvidos, tá certo? No processo, eles separam somente aqueles que correspondem à lógica interna do conceito de motor de explosão. Quando que isto pode ser objetivo? Digo, jamais. É? No mundo objetivo, todos os fatores estão presentes, sempre. É? Pode haver uma ciência que leve em conta todos esses fatores ao mesmo tempo? De maneira alguma. Porque o mundo assim concebido, vamos dizer, com todos os processos simultâneos, tá certo? Homogêneos e heterogêneos atuando ao mesmo tempo, esse é o mundo concreto, esse é o mundo objetivo no qual vivemos. É? E isso não pode ser abarcado por ciência nenhuma, e digo mais, nem pelo conjunto delas. Porque na medida que você... Por exemplo, eu quero fazer aqui uma interciência. Então eu pego aqui 20 ciências e começo a cruzar os resultados delas. Eu digo, peraí, mas o cruzamento dos resultados garante a coerência entre os métodos e conceitos usados? Não, não garante de maneira alguma. Quando você faz isso, você junta os resultados de duas ciências, sem ter unificado essas duas ciências, desde a sua base teórica, ou seja, sem ter desenvolvido conceitos comuns que valham para as duas ao mesmo tempo, o que você está fazendo é justamente somar fatores heterogêneos. Então, esse resultado jamais será científico. Ele pode ser um resultado técnico, sem dúvida, mas não é um resultado científico. Por quê? Porque ele não remete ao mesmo corpo de princípios explicativos. Tá certo? A ideia de uma ciência universal que possa reduzir todo o universo a um mesmo corpo de princípios explicativos é uma ideia totalmente autocontraditória. Vamos dizer, ela não vai... Mesmo supondo que se chegue, vamos dizer, a famosa teoria geral, que se quer chegar na física, essa teoria apenas unificará duas teorias existentes, que são a relatividade e a física quântica, e deixará de ter alcance sobre uma infinidade de outros processos causais. Quer dizer, a ideia de reduzir tudo a quatro ou cinco princípios é uma ideia utópica, tá certo? E o curioso é que muitas pessoas raciocinam como se essa ciência unificada já existisse e como se já se possuísse a explicação universal de todos os processos. Quer dizer, o sonho, a aspiração de chegar a essa teoria unificada geral funciona em muitas cabeças humanas como se garantisse já a posse desta ciência e já fornecesse aos seus praticantes a explicação de tudo o que acontece no mundo. Muitos raciocinam assim, eles sabem que não é assim, mas continuam raciocinando na base de que a teoria geral é uma realidade. Ela pode ser uma realidade daqui a um século, dois séculos, três séculos, 900 séculos, mas ela já dispõe da autoridade de uma teoria universalmente explicativa. Então, o que nós estávamos dizendo é que um discurso que seja totalmente separável do sujeito que o emite e que seja uniforme em todas as bocas que o pronunciam, ele requer a perfeita definição de todos os seus termos. De modo que um termo seria esclarecido por todos os outros. Tá certo? E isto, naturalmente, só é possível se os objetos a que esses termos se referem tiverem sido separados do mundo concreto e perfeitamente definidos nos seus aspectos essenciais. Ora, os seus aspectos essenciais não são os seus aspectos existenciais, portanto, não são os seus aspectos reais. O que nós dizemos que pertence à essência de um objeto é apenas aquilo que faz com que ele seja ele mesmo, quer ele exista ou não. As condições necessárias para a sua existência nunca estão dadas na mera essência, a não ser que se trate da essência divina, quer dizer, Deus é o ser absoluto, onipotente, infinito, etc., etc. Então, por aquele famoso raciocínio de São Anselmo, ele tem que existir necessariamente. Mas, tirando essa definição de Deus, não há nenhum outro objeto cuja essência implique necessariamente a sua existência e, menos ainda, um objeto cuja simples definição, cuja simples essência, preencha já todas as condições possíveis para a sua existência. Isso não existe de maneira alguma. Tá certo? Então, isso quer dizer que só pode haver ciência mediante o recorte abstrativo. E o recorte abstrativo só vale para o grupo intersubjetivo que realizou as mesmas operações, que concorda com todos os passos dados e com o método de verificação, etc., etc., tudo isso sujeito a discussões sem fim, evidentemente. Então, a ideia de que as ciências nos dão uma descrição do mundo objetivo pressupõe que o mundo objetivo é composto de aspectos absolutamente separados e incomunicáveis. Ora, nós sabemos que a vida não é assim. Por exemplo, se você estudar o corpo humano sob o aspecto da sua fisiologia e patologia, você ficar sabendo tudo a respeito, tá certo? Você pode daí tirar as conclusões econômicas para dizer se o indivíduo está recebendo se ele tem acesso à alimentação correta, se ele está exposto, vamos dizer, a um ambiente dizer, fisicamente hostil e assim por diante? Não. E a fisiologia não pode te dar tudo isto. Mas nós existimos no meio de tudo isto. Tá certo? Portanto, para você, seria impossível você até fazer um diagnóstico de um paciente sem você saber nada da condição socioeconômica em que ele vive e do lugar onde ele vive, dos fatores geográficos, geológicos, geotérmicos, ecológicos, etc, etc. Nós vivemos justamente no entrelaçamento inseparável de todos esses fatores. E nenhuma ciência pode abrangê-los. Portanto, o mundo objetivo é precisamente o mundo concreto. O mundo onde todos os fatores estão presentes ao mesmo tempo, inseparavelmente. Ao passo que a ciência começa precisamente no instante em que você consegue separar um fator. Então, nós vamos... Espera aqui, na análise que faz o Hermann Broch, já tem alguma coisa que está errada. Ele acha que a ciência, a filosofia, se ela pretende ser uma ciência, ela teria que nos fornecer um discurso universalmente válido, matematizado. Ora, o discurso que fosse matematizado seria totalmente independente do sujeito que o pronunciou. A fórmula matemática é a mesma. Ela pode ser repetida igualzinha nos livros de milhões de autores. Tá certo? E, portanto, não haveria, por assim dizer, no discurso filosófico, nenhuma dificuldade de interpretação. Nós não precisaríamos perguntar o que o sujeito quis dizer com isto. Num discurso científico, tudo que o sujeito quis dizer está dito. Está dito, definido e claro para todos. Tá certo? E isso só é possível, justamente, graças ao recorte abstrativo. Não é isso? Dizer que a filosofia pretendeu chegar a este ponto, ou seja, dizer que para ela cumprir o seu objetivo de ciência, ela precisaria se matematizar inteira, é supor que é possível um discurso inteiramente matematizado sobre a totalidade do existente. Isso é autocontraditório. É? A totalidade do existente não pode ser definida. É? Você é capaz de imaginar, vamos dizer, um vocabulário onde esteja definido de antemão e de maneira exata todos os entes, todos os processos, todos os fatos, todas as condições, todos os acidentes. É? Isso é obviamente impossível. Ou seja, não há uma ciência exata da totalidade. A totalidade é onde nós estamos. O que pode haver, no máximo, é alguma adequação racional entre o ser humano e essa experiência da totalidade. Isso é o máximo que é possível chegar. Ou seja, a mente humana ela pode se adaptar de tal modo à circunstância total que, até certo ponto, ela obtenha dentro dessa totalidade um posto de observação privilegiada que lhe permita entender vários processos que chegam ao seu conhecimento. Às vezes isso é exposto como uma espécie de harmonia cósmica ou uma sabedoria. Quer dizer, aquele indivíduo ele se desenvolveu de tal modo que a sua psique, a sua interioridade está bem ajustada, bem adaptada ao meio, não só ao meio físico imediato, mas ao meio cósmico na sua totalidade e ao meio espiritual que o circunda, de maneira que é como se ele estivesse no centro da realidade e teria chegado aí, vamos dizer, ao cume da sabedoria. Vamos dizer, como Moisés no alto do Sinai. Eu digo, mas este homem saberia tudo? Ele teria o domínio intelectual da totalidade? Jamais. Ele, graças à sua centralidade, à sua posição harmônica no conjunto, ele teria simplesmente uma compreensão realista e adequada dos processos que chegassem ao conhecimento dele. Ou seja, ele entenderia as situações que ele está vivendo. Entenderia, naturalmente, melhor do que os outros. Por exemplo, quando Moisés desce do Monte Sinai e encontra o seu irmão e os seus amigos cultuando o bezerro de ouro, ele sabe que eles saíram de dentro da ordem, mas eles não sabem. Né? Ou seja, ele tem uma visão da ordem que é mais adequada e mais realista do que a deles. Eles acreditam, vamos dizer, numa conexão, vamos dizer, entre aquele bezerro de ouro e os processos naturais. E Moisés sabe que isso não existe. Ele sabe que a única fonte dos processos naturais é aquele que ele encontrou lá em cima. E que ele não pôde nem enxergar, porque Deus lhe diz, ninguém me viu e saiu vivo. Então, isso quer dizer que esse homem que chegou no topo da sabedoria, ele não enxergou a resposta última de todas as coisas. Né? Ele somente soube que ela existia. E, a partir do momento que ele chega lá, quem é o fator ativo? É a inteligência de Moisés? Não. É a palavra do próprio Deus que se dirige a ele. Né? Então, por assim dizer, Moisés até pergunta para Deus aquilo que Deus quer que ele pergunte. Quer dizer, a iniciativa está totalmente na mão do próprio Deus. Né? Então, isso é exatamente o contrário de uma posse intelectual da realidade. Aquilo se aproxima, vamos dizer, de uma... O que Moisés teve no Monte Sinai foi uma percepção imediata, não uma posse intelectual. Percepção imediata pode ser de uma coisa que você não compreende absolutamente. Pode ser algo que você enxerga nitidamente, mas você não sabe o que é. Então, toda percepção imediata é assim. Né? Então, isso quer dizer que a descrição que Hermann Broch faz do estado de coisas na filosofia naquele momento, ela não corresponde à realidade, mas ela corresponde a uma impressão a que os indivíduos chegaram após vários anos de esforço no sentido de criar, vamos dizer, a Enciclopédia Geral das Ciências, tal como tinha concebido o Bertrand Russell. Ou seja, é a metalinguagem de todas as ciências. Aqui estão todos os termos científicos, todos eles definidos, e com isso unificamos o discurso de todas as ciências. Nós sabemos que esse processo, o projeto deu errado. O próprio Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein já é a confissão de que deu errado. Porque ele disse, epa, nós vamos indo aqui na definição dos termos, de repente nós esbarramos no indizível. Né? Nós não vamos conseguir dizer isso, nós sabemos que existe, mas não podemos dizer. Então, você veja, dali para dentro, Wittgenstein tomou um rumo completamente diferente. Ele desistiu desse projeto de criar a linguagem científica unificada e passou o resto da sua vida analisando termos da linguagem corrente, frequentemente de uma maneira inconclusiva. E às vezes bastante confusa. Mas era assim que as coisas estavam para um certo grupo de filósofos. Vocês não podem esquecer que é uma boa parte da filosofia neopositivista surge na Alemanha e se desenvolve bastante na Áustria, em Viena, respectivamente com Hans Reichenbach e o Moritz Schlick, né, e que, vamos dizer, o próprio Wittgenstein é um filhote espiritual de Viena, como também Hermann Broch é um herdeiro espiritual de Viena. Então, é evidente que ele recebeu o impacto desta experiência vivida por estes filósofos, né? Experiência, então, que se expressa nessa frase final do Tractato Lógico-Filosófico, que é a constatação da presença do indizível. Né? Bem, daí, Hermann Broch diz, aquilo que não pode ser dito em termos de lógica matemática, talvez possa ser dito em uma linguagem poética. O que é a linguagem poética? É a linguagem pluricensa, a linguagem que tem muitos sentidos superpostos, não necessariamente incoerentes entre si, e sempre de algum modo articulados uns com os outros, mas de tal maneira que você não possa decidir qual daqueles sentidos é precisamente o adequado, porque eles estão muito ligados uns aos outros pelos nexos de analogia, semelhança, simpatia, etc., etc. Então, isso quer dizer, por exemplo, que um poema pode ter vários significados conforme os seus vários leitores, conforme a experiência real dos vários leitores que lê. Mas esses significados não são totalmente arbitrários. Eles têm uma coerência uns com os outros. Tá certo? No mesmo sentido em que duas pessoas observando um mesmo conjunto de fatos, vivendo as mesmas experiências, podem expressar esse conjunto em frases totalmente antagônicas. Por exemplo, eu estava lendo agora mesmo o relato do Eugene Lyons, que ele foi correspondente do jornal americano em Moscou na década de 20, 30. Então, ele observou ali o começo da construção do socialismo. E ele mesmo reparou que, pesando os vários fatores que ali estavam em jogo, quer dizer, aquele imenso esforço de criação de um regime novo, de criação de uma sociedade utópica, tá certo? Com todo o entusiasmo e toda a participação afetiva de milhões de pessoas nesse projeto, e, ao mesmo tempo, uma miséria desgraçada, um morticínio, repressão. Bom, tudo isso era tão confuso que as pessoas descreviam a situação com frases perfeitamente contraditórias. Quer dizer, aquilo era, vamos dizer, o progresso do socialismo era o fracasso do socialismo. Eu digo, bom, podia ser uma coisa ou outra, conforme o ângulo pelo qual você olhasse. Por que é assim? Porque o progresso e o fracasso, o sucesso e o fracasso, estavam misturados naquele complexo de fatores. E ninguém sabia exatamente qual iria predominar depois. Isso quer dizer que aquele aspecto contraditório estava presente no próprio complexo de fatos que você estava observando. Tá certo? Então, isso quer dizer que entre o indivíduo que, supondo-se dois observadores estrangeiros, igualmente sinceros, igualmente honestos, ninguém está levando dinheiro da KGB, nem coisa nenhuma, tá certo? E que um descreve de uma maneira, outro descreve da maneira contrária. Você vai ver que entre essas duas narrativas existem pontos de convergência. E com base nesses pontos de convergência é que aí você pode praticar a dialética de Aristóteles, tá certo? E ver qual é o fundamento comum da divergência. Ou seja, a divergência se articula sobre pontos que são unânimes e que correspondem, então, à convergência dos dois ângulos de visão sobre um mesmo corpo de fenômenos. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa que dizer, esta situação só poderia ser descrita mediante uma contradição, porque, por ser ela própria contraditória e por não estar, vamos dizer, ao alcance de nenhum ser humano, reduzi-la à unidade de uma explicação unívoca. Não é certo? Então, isso queria dizer, que nós aí apelamos a uma linguagem poética, não. Porque desse tipo de descrições, por exemplo, de uma situação político-social, faz parte um esforço de esclarecer os termos que você está usando. Esclarecê-los e não defini-los, preste atenção. Existem termos que não podem chegar a uma definição unívoca, mas que podem ser explicados ou explicitados mediante a tomada de consciência das tensões e contradições a que aquele termo se refere. Por exemplo, quando você lê no Erich Wögerlin, o conceito da ordem, certo? Ou o conceito da gnose, você vê que você não encontra, não tem uma definição lógico-matemática desses termos, Mas também você não pode dizer que eles são pluricensos no sentido poético. Que eles podem livremente evocar qualquer sentido nos vários leitores, desde que a leitura de todos esteja coerente com a estrutura, com a forma interna do poema, por assim dizer. Ou seja, há uma zona intermediária entre essa a linguagem poética e a linguagem lógico-matemática. E essa zona intermediária é constituída de tensões e contradições que correspondem precisamente à nossa experiência mais verdadeira do mundo objetivo, do mundo real. De cara nós perguntamos assim, o que é você estar no mundo? O que é você existir neste mundo? É você ter diante de si, portanto acessível à sua percepção, à sua inteligência, diante de si, um objeto que, ao mesmo tempo, está em torno de você e o abrange. É ou não é assim? É? Se você estiver num mundo, vamos dizer, que o cerca completamente, sem que nada esteja diante de você, então você não está vendo nada, você não está sabendo de nada, você está presente no mundo como uma pedra. A pedra está sujeita a todos os fatores, né, universais que envolvem, mas ela não está sabendo de nada. Portanto, a pedra ela está só dentro do mundo, ela não tem o mundo diante de si. Não é isso? Se você tivesse todo o mundo diante de si, sem que ele o envolvesse, você seria Deus, você seria transcendente. Deus não está envolvido no mundo. Ele esteve quando ele quis, quer dizer, veio para o mundo, encarnou, etc, etc, mas só para aqueles momentos. Voltou para fora. E mesmo assim, foi só uma das pessoas da Trindade que veio. Não foram as três, né? Portanto, a verdadeira condição do ser humano é de ter diante de si um objeto que, por sua vez, o envolve até pelas costas. Isto é ou não é uma contradição? O mundo, André, é uma totalidade que nos envolve completamente e nos domina? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um espetáculo que está numa tela diante de nós e que nós podemos compreender e dominar até certo ponto. Isso quer dizer que a condição mais básica e elementar do ser humano é constituída de uma tensão ou contradição. Estão entendendo? E não, vamos dizer, de um conjunto, vamos dizer, de processos inteiramente racionais que se desenvolvem de maneira perfeitamente compreensível e que nós possamos dominar intelectualmente e até fisicamente. Realmente não é assim? Então, isso quer dizer que a condição verdadeira na qual nós existimos ela consiste, quer dizer, numa tensão permanente entre objetivo e subjetivo, entre racional e irracional, e assim por diante. Isto quer dizer que ela não é corretamente acessível nem à linguagem da demonstração lógico-matemática, e nem à linguagem puramente analógica da poesia. Tem que haver alguma coisa que está no meio. E essa coisa é, por definição, um saber que jamais se completa. Ele não pode chegar ao fim, porque se ele chegasse ao seu fim, seria o domínio intelectual total da realidade. Ou seja, teríamos a teoria geral de tudo. E a filosofia teria cumprido não só a sua missão, mas a missão de todas as ciências. Isso é absolutamente utópico. Por outro lado, ela não pode cair também no puro subjetivismo da autoexpressão, que é, vamos dizer, o limite, por assim dizer, da poesia lírica. Quer dizer que a poesia lírica expressa a impressão de um momento. E você não pode nem saber jamais se essa impressão é autêntica ou se o poeta simplesmente a inventou. Então, Isso quer dizer, a filosofia, por sua própria natureza, pela sua constituição e pela sua origem, ela não pretende chegar a um discurso universalmente válido e explicativo, como vieram alguns filósofos a tentar fazer no racionalismo clássico, Spinoza, Descartes e outros, né? Malebranche. Né? Ela não pretende chegar a isso. Mas ela também não é pura expressão de impressões, como é a poesia. Porque ela exige, essencialmente, vamos dizer, a discussão e problematização de cada termo. Não para chegar a uma definição estável, mas para que as palavras com que o discurso filosófico se expressa despertem no seu ouvinte aquela revivescência das experiências contraditórias e tensionais, tá certo? Similares àquelas que o filósofo está expondo. Então, isso quer dizer que há uma imensa comunicabilidade do discurso filosófico. Ele tem que ser comunicável, ele tem que ser compreensível, tá certo? Ele não pode ser obscuro, né? Se você pegar a poesia de Mallarmé, ninguém jamais entendeu a poesia de Mallarmé, no entanto, você fica fascinado com aquilo, tá certo? Porque cumpre a finalidade do discurso poético tal como compreendido na modernidade. Houve outro tipo de poesia antigamente, mas a poesia moderna é toda assim. E o discurso filosófico não pode se contentar com isso, mas ele também não pode chegar a outro extremo do discurso inteiramente probante a respeito da totalidade do real, no qual todos os termos estão definidos. As duas coisas são limites. Quer dizer, por um lado, seria a linguagem absolutamente fascinante e incompreensível, né? E, do outro lado, a linguagem totalmente compreensível sobre a totalidade do existente. Essas duas coisas são utópicas, mas essas duas coisas são o quê? São, respectivamente, a poesia e a ciência. Né? Então, isso quer dizer que tudo o que você consegue é fazer filosofia, no fim das contas. É? A atividade do filósofo não é utópica, porque ela está justamente na zona intermediária entre o discurso polissenso, que expressa uma impressão imediata, né, e o discurso inteiramente unívoco da teoria geral de tudo a que alguns cientistas aspiram. Ela está dentro da medida humana. Ela é uma coisa que é possível fazer. Isso quer dizer que, do conjunto do que uma cultura produz de ciência e de poesia num momento, o que sobra? Sobra uma filosofia. Ou seja, uma tentativa de articulação racional da experiência que nunca chega à racionalidade final e nunca mergulha no totalmente irracional. Ou seja, a filosofia está exatamente entre os dois extremos que está falando Hermann Bloch. Ela não é nenhuma coisa nem a outra. Quando Hermann Bloch reduzia a filosofia à poesia, ele deveria saber que isso é utópico. Isso não é possível. Quanto mais a filosofia se reduzisse à poesia, mais ela teria de se reduzir também a expressão imediata de impressões subjetivas, chegando até o grau da total incomunicabilidade. Não haveria mais diálogo filosófico. E se ela chegasse no outro extremo, vamos dizer, ao discurso matemático universal da teoria geral que tudo explica, tá certo? Então os problemas da filosofia teriam desaparecido e você teria um discurso uniforme que deveria ser repetido por todas as pessoas. Nós também sabemos que isso é utópico. Portanto, quando ele está dizendo aqui da impossibilidade da filosofia, ele está demonstrando o contrário. A filosofia é a única possibilidade que existe. É? Vocês viram, faz parte da natureza das ciências, pelo menos tal como elas se definem, como elas professam ser, a sua autocorreção crítica permanente. De tal modo que não pode haver nenhuma teoria científica que seja terreno conquistado. tudo pode ser corrigido e modificado amanhã. Hã? Isso quer dizer que as ciências, elas buscam o discurso o mais unívoco e estável possível e sabem que não podem alcançá-lo. Então, o que acontece com as teorias que foram impugnadas? Bem, todas as teorias são impugnadas. Sempre. Não tem nenhuma que se estabilize de aqui e acabou. É final. Isso quer dizer que as teorias científicas se transformam em hipóteses filosóficas o tempo todo. Elas não conseguem se demonstrar totalmente e definitivamente como queriam, mas elas conservam o valor cognitivo, como possibilidades da inteligência humana que foram maximamente realizadas em certos momentos. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã ou depois você demonstre que a teoria da evolução está totalmente errada. Ela conserva o valor de uma hipótese filosófica, e de uma hipótese filosófica indispensável. Quer dizer, a visão do universo como um todo evolutivo faz parte estrutural da experiência humana. Nós não podemos jogá-la fora. O difícil não é ter essa experiência, o difícil é convertê-la numa teoria científica que possa ser demonstrada, porque para isso é preciso, como diz, definir todos os termos e fazer com que todos os termos correspondam a entes perfeitamente separadinhos e arrumadinhos no conjunto. Isso não é possível. E é por isso que as discussões sobre a teoria da evolução jamais vão terminar. Então, assim como as discussões filosóficas jamais terminam. Então, é por isso que na leitura de textos filosóficos é importante você sempre ter em vista aquele resíduo subjetivo que é a intenção do filósofo. Você tem um texto na sua frente, algo ele quis dizer, ele pode ter conseguido dizer mais ou menos, mas ele jamais vai esgotar o significado. Ele jamais vai chegar a um discurso tão bem arrumadinho que o discurso possa ser repetido uniformemente por todas as pessoas, consistindo, portanto, numa verdade universal definitiva e irrevogável. Isso você não vai conseguir. Então, aqui eu tomei umas notas sobre este aspecto. Eu vou ler para vocês. Acreditar significa dar crédito, ceder em confiança algum bem material ou imaterial, contando com que disso não resultará perda ou decepção. Os dois elementos aí envolvidos são o valor do bem emprestado e a confiança no retorno. Acreditar é uma decisão pessoal intransferível. Conselhos, pedidos ou razões externas podem reforçá-la, mas não determiná-la, muito menos criá-la. O acreditar envolve, por isso, uma responsabilidade. Aquele que acredita hoje há de responder amanhã, perante si mesmo ou perante terceiros, pela veracidade ou confiabilidade daquilo em que acreditou. O acreditar não é somente uma atitude cognitiva, mas uma decisão, um ato moral interior. A autenticidade da crença confirma-se quando se tomam novas decisões baseadas nela, sobretudo se essas decisões implicam alguma responsabilidade perante terceiros. Ou seja, você prova que você acredita em algo quando você age baseado naquilo. E age de tal modo que haja nisso uma responsabilidade ou perante sua própria consciência ou perante terceiros. Você pode acreditar numa pessoa, numa promessa, numa doutrina. Nos três casos, a estrutura do acreditar é a mesma. Você pode continuar acreditando numa pessoa que o decepcionou, numa promessa que nunca se cumpre ou numa doutrina que se demonstrou falsa. Quando a doutrina se demonstra falsa, você pode ainda continuar acreditando nela, na esperança de que surja uma demonstração melhor amanhã ou depois. Quanto mais evanescentes as razões de acreditar, tanto maior o investimento psicológico necessário para sustentar a crença. Isso pode ir desde uma decisão corajosa de opor-se à opinião do meio, até a ruptura com o mais elementar senso de realidade. Ou seja, quando você decide acreditar numa estupidez completa, a estrutura do ato de acreditar permanece a mesma, que se verifica quando ele acredita numa coisa razoável. Em todos esses casos, a estrutura do acreditar continua inalterada. Ou seja, ela tem algo a ver com o seu comprometimento com a crença, e esse comprometimento se revela quando você toma decisões na sua vida real baseado nela. Isso acontece independentemente da veracidade ou do valor da crença. Quando falamos de uma ideia ou doutrina, qual o valor da crença genuína como indicador da sua veracidade? Ou seja, em que medida, o sujeito me expõe uma teoria qualquer, uma ideia qualquer, então eu me pergunto, será que ele acredita mesmo nisso? Ou ele está apenas dizendo? Segundo lugar, o fato dele acreditar ou não acreditar, dele acreditar mais ou acreditar menos, me indica alguma coisa sobre a veracidade intrínseca da ideia ou não? As duas coisas têm uma conexão? A crença e a veracidade têm alguma conexão ou não tem nenhuma? Se um homem não acredita no que diz, por que deveríamos acreditar que diz a verdade? Não é impossível que ele diga a verdade. É o famoso exemplo de Spinoza, um louco que em pleno dia diz, é dia. Isso é verdade ou não? Bom, é verdade se você tomar aquela frase em si mesma, separá-la do sujeito, colocar na boca de um outro sujeito que sabe o que está falando, e daí ela se torna verdade. Mas nenhuma frase dita a esmo é verdadeira em si. Uma frase não pode ser dita, ser verdadeira em si, por um motivo muito simples. Uma frase é apenas um elemento material, uma proposição constituída de sons ou de grafismos. E ela se torna verdadeira ou falsa somente no ato do juízo, em que uma pessoa, um ser humano concreto, a compreende e diz sim ou não. Daí diz que Aristóteles diz que a verdade existe no juízo. Presta atenção, no juízo e não na proposição. Ou seja, quando você pensa 2 mais 2 é 4, isso é verdadeiro. Mas a simples grafismo 2 mais 2 igual a 4 não é verdadeiro nem falso. Ele é simplesmente um objeto. E o mais curioso é que todo o esforço do pensamento moderno é para reduzir tudo a proposições que sejam válidas por si mesmas, independente do juízo. Isso é obviamente impossível. Isso é uma confusão miserável entre, vamos dizer, a veracidade potencial de uma proposição que pode revelar a sua veracidade quando transformada em juízo, e, vamos dizer, a veracidade efetiva dessa proposição aqui e agora. Toda proposição só tem veracidade ou falsidade potencial. Ou seja, toda verdade é verdade para alguém. Se não houver um sujeito, o que significaria, vamos dizer, a verdade, vamos supor, um universo constituído apenas, vamos dizer, de minerais inermes, sem vida, sem consciência, sem coisa nenhuma, e se até mesmo um Deus externo para observar aquilo. O que seria a verdade nesse contexto? Nada. Isso quer dizer, a verdade se estabelece no encontro entre um sujeito e um objeto. Se não há sujeito, não tem verdade nenhuma. A verdade não pode estar nem inteiramente no objeto e nem inteiramente no sujeito. Não é isto? E mais ainda, não pode estar sequer somente reduzida à relação entre eles. Ela tem que ter um valor que se propague para outras relações possíveis entre outros sujeitos e o mesmo objeto. Então, vamos ver. Na técnica da argumentação, lógica, dialética ou retórica, ensina-se que a sinceridade ou insinceridade do emissor é indiferente ao quociente de veracidade da tese que ele afirma. Negar essa tese com base na insinceridade do interlocutor é o que se chama tradicionalmente um argumentum ad hominem. E o argumentum ad hominem é tido como geralmente inválido. Na medida em que as afirmações versem sobre uma realidade que é independente dos indivíduos envolvidos na discussão, nada do que se diga a favor ou contra estes pode confirmá-las ou impugná-las. A filosofia, porém, vai muito além da arte da argumentação. Quer dizer, esse é um preceito da arte da argumentação. Isso não é uma tese filosófica, é? A filosofia, porém, vai muito além da mera arte da argumentação. Pois, por mais perfeita que essa técnica se torne, algumas das suas regras, aplicadas de modo raso e direto às discussões filosóficas, às vezes falham miseravelmente. Desde logo, nenhuma tese filosófica pode ser legitimamente amputada do sistema que a gerou. Nem a expressão formal do... Você não precisa entender sistema no sentido, vamos dizer, estrito e totalmente organizado que tinha no racionalismo clássico. Qualquer filosofia constitui, de algum modo, um sistema, mesmo que ela seja incoerente. Por quê? Porque ela busca a coerência e busca a unidade. Portanto, dentro dessa unidade real ou potencial da filosofia do seu fulano de tal, é que as várias proposições que ele escreve ou enuncia têm sentido. Quer dizer, amputadas do sistema, elas significam outra coisa. Quer dizer, a mesma frase dita por outro filósofo, noutro contexto e no sistema, significaria outra coisa. Nem a expressão formal do sistema em palavras pode ser considerada separadamente da concepção do mundo, da experiência do mundo, que subjaz a ela na mente do filósofo. Portanto, cada proposição filosófica, seja de Aristóteles, de Hegel, de Descartes, de qualquer um, só faz sentido dentro do conjunto, ou da harmonia, ou da unidade real ou potencial do pensamento de cada um dos cavalheiros, tá certo? E não se reduz de modo algum à sua expressão em palavras. Para você entender uma única proposição desses filósofos, você precisa, de algum modo, ter uma visão da estrutura inteira do seu pensamento ou do seu esforço filosófico, mesmo que este seja incompleto e inconclusivo. Porque se não existe nenhuma tendência à unidade do conhecimento, não há filosofia alguma. Quer dizer, observações soltas, feitas sem nenhum propósito de unidade e coerência, não são filosofia de maneira alguma. São apenas experiências pessoais. Então, esta observação permanece válida, mesmo se tomamos a palavra sistema no seu sentido mais vago e frouxo, no sentido que adquiriu no pensamento moderno após o descrédito dos grandes sistemas construtivos do racionalismo clássico. Se é assim, nenhuma tese filosófica se esgota no seu próprio enunciado genérico, mas subentende um mundo de nuances e intenções inexpressas que o intérprete deverá tentar desencavar para chegar a uma compreensão adequada do pensamento do filósofo. Nesse sentido, a intensidade, seriedade ou sinceridade da crença que o filósofo deposita nas suas teses faz parte delas intrinsecamente. Ou seja, você não vai entender uma tese filosófica se você não souber o quanto o filósofo acreditava nela. Portanto, isso quer dizer que, em filosofia, o argumentum ad hominem nem sempre é inválido. Porque a atitude do homem que emitiu a proposição diz algo a respeito do sentido da proposição. Por exemplo, o valor que ela tem dentro do conjunto. Ela é uma tese fundamental, ela está no coração mesmo do sistema, ela é uma observação periférica que pode ser dispensada sem que o sistema nada sofra na sua integridade. Quer dizer, nesse sentido, a intensidade, seriedade ou sinceridade da crença que o filósofo deposita nas suas teses faz parte delas intrinsecamente. No mínimo, a consideração desse fator é indispensável para se avaliar a importância, o peso e o verdadeiro significado de uma tese no conjunto do sistema. Tá certo? Então, isso aqui já basta para você ver que a filosofia não pode ser reduzida nem à matemática e nem à poesia. Que ela está num território intermediário, que se suprimir esse território intermediário, instantaneamente a matemática e a poesia se tornam totalmente incompreensíveis. E mas a coisa se complica mais ainda na medida em que um discurso perfeitamente coerente e definido em todos os seus pontos teria que ser absolutamente independente do mundo exterior, porque os termos se definem uns pelos outros e aquilo constitui um sistema fechado. Então, é claro que toda a ciência aspira a ser, nesse sentido, um sistema fechado. Só que ela aspira a ser um sistema fechado que coincida experimentalmente com alguns pontos da realidade exterior. Mas ela coincide só no final. Quer dizer, a única conexão da teoria com o mundo não está na teoria, está na experiência. Quer dizer, você constrói todo o edifício lógico-matemático e depois descobre algumas conexões possíveis e testa essas conexões para ver se aquele conjunto funciona ou não. Mas acontece que nenhuma língua é um sistema fechado. Nenhuma comunicação humana prescinde da referência a um universo extralinguístico de seres, coisas e fatos que linguagem alguma jamais poderia produzir. Desde logo, não há linguagem sem sinais corporalmente sensíveis, visuais, auditivos ou tácteis, que, enquanto dados do mundo físico, não dependem da linguagem nem nela se originam. Por exemplo, a sua capacidade de emitir sons depende da língua que você fala ou ao contrário? É a língua que depende da sua capacidade de emitir sons. Do mesmo modo, a sua capacidade de enxergar, necessário para que você apreenda os grafismos, não depende da língua. E, finalmente, se você não dispõe de nenhuma coisa nem outra, você tem os sinais tácteis. Se não tiver nem sinais visuais, nem auditivos, nem tácteis, não há linguagem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, antes de passar as perguntas, eu quero aqui concluir rapidamente essa explicação. Eu digo aqui, desde logo não há linguagem sem sinais corporalmente sensíveis, visuais, auditivos ou tácteis, que enquanto dados do mundo físico não dependem da linguagem, nem nela se originam, mas têm de ser encontrados prontos na natureza para poder integrar-se no sistema de comunicação no papel de signos linguísticos. Eu falei signos visuais, auditivos ou tácteis. Você vê que no caso das cegas, surdas e mudas, como Helen Keller e Marie Hurtin, foi possível estabelecer uma linguagem por sinais tácteis, né, na pele. Se suprimir o sinal táctil, acabou. Daí não tem jeito. Tá certo? Então, essa sensibilidade cutânea, elas já tinham antes de aprender a linguagem. Tanto que foram aprender, já eram quase adultas, né? Então, isso quer dizer que a existência mesma da linguagem, o simples fato de existir a linguagem, prova que a linguagem não é uma rede que abrange o mundo e que determina a nossa visão do mundo, mas justamente o contrário, né? A linguagem é apenas um aspecto dentro do mesmo mundo, no qual certos, vamos dizer, realidades do mundo se tornam, por assim dizer, transparentes a nós, graças à linguagem, tá certo? Mas aquela ideia de que a linguagem domina o horizonte cognitivo do homem, esse é absolutamente inviável. E quanta gente não gastou, né, neurônios, não gastou toneladas de talento explorando essa possibilidade absolutamente inviável e boba, se você pensar bem no fim das contas, né? E daí eu digo, mesmo essa integração, quer dizer, quando esses sinais são integrados na linguagem como signos linguísticos, mesmo essa integração não é jamais completa. Um som, um sinal gráfico, um estímulo sentido na pele conservam sua realidade de fenômenos corporais independente da sua função linguística, como prova a simples existência de várias línguas diferentes. O som Schweinerei pode ser ouvido perfeitamente por quem não compreende uma só palavra da língua alemã. Vocês acabam de ouvir. Quem entende, entende. Quem não entende, ouviram do mesmo jeito. Né? Assim como nada impede que um chinês recém-desembarcado no Rio de Janeiro, incapaz de dizer mesmo bom dia em português, ouça, se não for surdo, tudo o que eu estou lhe dizendo aqui. Então, para aqueles que conhecem então, a teoria dos quatro discursos, vocês vão entender imediatamente que este dilema colocado por Hermann Broch resulta da supressão dos dois discursos intermediários, retórica e dialética, que constituem justamente o terreno da filosofia. Por que acontece isso? Acontece porque a partir de uma certa época, podemos datar século XII, XIII, a filosofia desenvolve esta ambição de ser o discurso universalmente coerente. Tá certo? E ela se desenvolve no preciso instante em que a profissão de filósofo, no sentido universitário, se constitui na Universidade de Paris. Né? E aí acontece o seguinte. Apareceu nos anos 90 do século passado um dos desenvolvimentos mais interessantes na disciplina da história da filosofia, que é o estudo das filosofias antigas como escolas de sabedoria. Minha conclusão é o seguinte: todas as escolas filosóficas eram escolas de sabedoria que implicavam uma ética, um modo de vida, práticas disciplinares, o desenvolvimento da personalidade, etc., etc., no preciso sentido em que a mesma coisa é adotada aqui nesse curso. Então, existe, eu queria aqui destacar, três livros importantes sobre isso aí que vocês podem ler. Né? Não serão objeto de estudo neste curso, mas para sua informação aqui. Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? O que é a filosofia antiga? E a resposta a essa pergunta é que a filosofia antiga era eminentemente onde um modo de vida, o ensino de um modo de existência que predispunha o indivíduo ao conhecimento da verdade sem lhe dar jamais a verdade pronta. Esse aqui também. André Jean Wölke, V-O-L-K-E. La philosophie comme thérapie de l'âme. Esse aqui são estudos de filosofia do período helenístico. Terapia da alma que não é compreendida no sentido da atual moda de filosofia clínica. Se você fala filosofia clínica, você já está limitando, vamos dizer, a uma atividade psicoterapêutica que, em princípio, tá certo? Deve ser independente de preceitos morais, religiosos, etc., etc. Ou seja, independente de tudo aquilo do qual a filosofia antiga era precisamente dependente. Tá certo? E, finalmente, esse aqui, do filósofo polonês Julius Domanski. La philosophie, théorie ou manière de vivre. A filosofia, teoria ou maneira de viver. E esses três filósofos, eles convergem no seguinte ponto. Eles, toda a filosofia antiga era assim. Continuou assim no período helenístico e parou de ser assim quando se constitui a filosofia escolástica. Por quê? Porque toda a parte disciplinar, ética e, por assim dizer, psicopedagógica tinha sido transferida para o domínio da prática religiosa. Então, a filosofia não precisava tratar disso. Então, ela se concentrou nas questões teóricas. Acontece que toda esta filosofia escolástica só vale alguma coisa se for inserida dentro do quadro disciplinar, ético e religioso do cristianismo medieval, senão ela não faz sentido. E, quer dizer, a separação que houve, ela foi mais uma coisa, vamos dizer, formal, que valia para aqueles indivíduos naquele meio. Mas quando nós olhamos a filosofia separadamente da teologia medieval, nós não entendemos nada. E eu confesso que eu cometi esse erro por anos a fio, achando que eu podia entender bem a filosofia medieval, me concentrando nos textos filosóficos e esquecendo os textos de ordem mais puramente teológica, tá certo? Sem contar os tratados ascéticos, místicos, etc., etc. Hoje eu vejo que todas as dúvidas e confusões que apareceram na minha cabeça a respeito da filosofia medieval foi por causa disso, que é um erro que eu pretendo sanar de doravante. Quer dizer, E é claro que não caí nesse erro totalmente, porque eu tenho alguma formação cristã, algo do cristianismo, eu não só conheço, como vivencio isso, tá certo? Mas é por assim dizer, o cristianismo atual, o cristianismo do século XX e XXI, e não o cristianismo da Idade Média, do qual eu, na verdade, sei muito pouco, embora conheça bastante a filosofia medieval. Então, eu vejo que... quando Santo Tomás de Aquino escreve a Suma contra os Gentios, ele professa que ali ele vai usar apenas argumentos filosóficos, tá certo? Porque daí ele pode discutir com quem não compartilha, né, a fé cristã, como os judeus e muçulmanos. Ao passo que na Suma Teológica ele está partindo justamente do texto sacro, né? Mas você vê, Santo Tomás pôde fazer isso por quê? Porque ele tinha escrito a Suma Teológica, ele tinha escrito o De Ordem Teológica, que constitui a maior parte da obra dele. Tá certo? E eu, na ilusão de que eu podia entender isso de maneira puramente filosófica, eu descuidei da minha formação em matéria de teologia medieval, que eu pretendo corrigir doravante. Inclusive, para poder entender esse processo, como que isso aconteceu. Por quê? A partir do momento que a filosofia se constitui como atividade puramente universitária, puramente teórica, qual pode ser o objetivo dessa atividade teórica, se não o de chegar à teoria universalmente válida, né? E ao discurso uniformemente coerente. Daí surge, então, o racionalismo clássico, e surge, vamos dizer, todo o movimento da filosofia moderna, que se destaca da sua raiz religiosa, que é uma bobagem que os filósofos antigos, Aristóteles, Platão e até o próprio Epicuro jamais fariam. Tá certo? Muito bem, então aqui vamos passar algumas perguntas. Humberto pergunta: eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o livro O Governo Mundial, A Perversão, de Bertrand Russell e H.G. Wells, do Lyndon LaRouche. Bom, o Lyndon LaRouche é o seguinte: ele tem, vamos dizer, uma organização de informações de alcance mundial, quer dizer, tem pesquisadores para descobrir tudo que ele quiser. Isso significa que nos livros dele sempre tem muitas informações interessantes e, em geral, assim, vamos dizer, atomisticamente confiáveis. O problema dele, né, é o mesmo problema que o Miro Fernandes dizia que o Antônio Weiss tinha com a língua portuguesa. Quer dizer, ele conhece todas as palavras, ele só não sabe juntá-las. O Lino LaRouche, ele conhece todos os fatos, ele só não sabe juntá-los. E não sabe juntá-los por dois motivos. Né? Eu não tenho nenhum preconceito contra o Lino LaRouche. Não sou de... Aqui tem gente que odeia o Lino LaRouche. É um fascista. Assim. Não tem nada disso. Né? O quê? Pois é, não, também não é, não é. Ele falou mal de mim. Ele disse que. Veja, você já tem tão. Ele diz que as informações atômicas são válidas, algumas não são. Ele disse, por exemplo, que eu sou um globalista. Ele me entendeu tão bem quanto o Alexandre Duguin. Né? Então, o problema com LaRouche é o seguinte: ele tem uma mentalidade eminentemente belicosa. E ele gosta de ver antagonismo e incompatibilidade em tudo. A visão dele é baseada no seguinte: existe aqui uma linha platônica, uma linha aristotélica que tem um conflito de morte desde o tempo da Grécia. Na China existe uma linha taoísta e uma linha confucionista que tem uma briga de morte desde aquele tempo até agora. E ele pega esses antagonismos, que na verdade não existem, né? Sobre o taoísmo e o confucionismo, é só você ler o René Guénon, A Grande Tríade, que ele mata completamente o problema do aparente antagonismo entre essas duas correntes, né? E Platonismo e Aristóteles falam: bom, eu, tudo que eu estudei, eu nunca vi incompatibilidade alguma. Quando Aristóteles fala nós, os platônicos, ele sabe por que está falando isso. Ele está tentando desenvolver certos aspectos específicos da obra do seu mestre, contra o qual ele jamais se voltou no que quer que fosse. Mas, na cabeça do Lino LaRouche, tudo no mundo é guerra e conflito, e essas brigas estruturais, que vêm desde o começo dos tempos, elas são o princípio explicativo de tudo que está acontecendo hoje. Tá certo? E ele vê algumas continuidades históricas que só podem valer analogicamente. Como, por exemplo, ele pega esses globalistas de hoje e fala que são os comerciantes venezianos do século XV. Né? Bom, pode haver uma analogia, mas não há uma continuidade histórica concreta. Não são as mesmas famílias, não são as mesmas pessoas. Quer dizer, ele às vezes está confundindo o que, que é uma linhagem, vamos dizer, linhas de significação, como diz o Erich Wögerin, com linhas de continuidade direta da ação. Como você vê, por exemplo, numa dinastia nobiliar, que é uma dinastia qualquer, o Rockefeller, por exemplo, ali você tem uma continuidade concreta de uma ação que vem do bisavô para o avô, para o pai, para o filho, para o neto, etc, etc. Ou num partido político, ou numa igreja. Mas ali você tem uma continuidade, por assim dizer, material da ação. Agora, entre os comerciantes venezianos e globalistas agora, não tem isso. Não são, de fato, não são as mesmas pessoas. Tá certo? E mesmo onde haja algum parentesco, o parentesco por si não prova a continuidade de uma ação dinástica. Além do parentesco, precisa ter o ensino, precisa ter a transmissão, precisa ter a disciplina passada de pai a filho. Se você não comprova isso, então, bom, aqui teve um fulano da família tal que disse tal coisa no século XIV. Tem outro que disse uma coisa parecida no século XX. Não quer dizer que há uma continuidade de ação dinástica. Então, vamos ver outra pergunta aqui. Douglas Pelegar pergunta, o senhor tratou da questão de o indivíduo entregando-se à carne e libertar-se do mundo. Bom, os gnósticos sempre, ele pergunta isso, não é coisa do gnóstico? Claro que é. Quer dizer, o gnóstico pode, como o negócio dele é uma revolta contra o mundo criado, né? Então a destruição do mundo está nos seus objetivos. Essa destruição pode ser alcançada pelo ascetismo total, pela total renúncia, tá certo? A vida material, sob todos os seus aspectos, incluindo o sexo e a procriação, né? Curiosamente, jamais renunciaram à alimentação, que eu saiba. Seria uma coisa mais fácil, que é libertar do mundo, você para de comer agora e uma semana está resolvido o problema. É. Mas, evidentemente, isso tudo, esse gnosticismo, tá, para mim, é tudo uma palhaçada, evidentemente. É uma palhaçada trágica, mas uma palhaçada. E outros acham que é o contrário, você se entregando, né, ao último grau de dissolução nos prazeres da carne, você também estaria, de alguma maneira, se destruindo o mundo. Tudo isto é, sem dúvida, é gnosticismo. O que é esse dualismo trágico do Lino LaRouche? Gnosticismo. Então, problemas sem solução são invenção do diabo. Todos os problemas que Deus inventou têm uma solução. Se não tem a solução aqui, tem uma solução na eternidade. Mas o diabo não, o problema é eterno. Alexandre Miro Ribeiro pergunta: de que modo exercício de uma atitude, por exemplo, de não julgar, se desdobra no aperfeiçoamento de outras atitudes? Ou melhor, como o treinamento de evitar uma determinada atitude menos nociva pode redundar em auxílio do melhoramento da alma mediante a supressão ou transformação de vícios muito piores? Bom, você já deu a resposta de alguma maneira. Na própria formulação da pergunta, você já disse que você, evitando certas atitudes, às vezes uma só, falou, olha, agora eu não posso me livrar de todos os pecados, mas vou me livrar deste aqui, em particular. Por exemplo, eu vou parar de fazer fofocas, parar de me interessar pela vida particular e não vou falar mal de ninguém. É uma disciplina. Isso aí, evidentemente, repercute em todos os demais setores da personalidade. E quando qualquer, vamos dizer, impulso passa pelo filtro desta atitude, quando esse impulso tem algo a ver com esta situação em particular, você vê que ele já sofre ali uma alquimização imediata. Agora, o único ponto é o seguinte, vamos dizer, o Dietrich von Hildebrand, ele diz que o pior obstáculo à moralidade não é a imoralidade, tá certo? Mas é um problema interno, inerente à própria moralidade, que quando ela se expressa sob a forma de regras que você tem que obedecer. Tá certo? Então, essas regras, cada uma delas pode até ser válida em si, mas acontece que quando você seguir uma delas, não implica que você não esteja cometendo imoralidade em tudo mais. E toda a moral social é constituída dessas regras soltas, e as pessoas se apegam a isso. E na medida que se apegam, elas se deformam e se pervertem. Por exemplo, hoje nós temos assim, a intocabilidade do dinheiro público. E, bom, então você pode ter um político ali que ele não rouba dinheiro público, ele só rouba dinheiro de particulares. E come a mulher do próximo, toma pico, etc, etc. Quer dizer, uma personalidade moral não pode ser constituída na obediência a essas regras materiais. Elas têm que ser a busca do bem, tomada no seu sentido mais amplo. E este bem, que você conhece universalmente, ele tem que ser identificado em cada situação concreta. O que implica que, às vezes, o bem não vai coincidir exatamente com aquela regra material externa. Quer dizer, se você pretende, né, obedecer todas as regras que lhe impuseram, você vai vai deformar completamente a sua alma. Você vai criar perfeições parciais que se tornam bloqueio à perfeição mais geral. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, o Fernando Ferreira Júnior pergunta o seguinte. Muitas vezes se referiu ao fato de que atualmente a nova ordem mundial emprega uma estratégia muito mais sutil e eficiente no que diz respeito à implantação de políticas e medidas de reengenharia social. Não é mais o caso de se valer dos parlamentos, das leis e das grandes declarações de direitos. Esses instrumentos têm certa visibilidade e sempre despertam, de uma forma ou de outra, resistência dentro da sociedade. Nesse sentido, já faz algum tempo que os próceres da nova ordem mundial descobriram que podem alcançar os mesmos resultados com muito mais eficácia, rapidez e praticidade por meio de atos e portarias administrativas e decisões judiciais. Daí a questão que eu proponho. Em que medida as decisões do Supremo Tribunal Brasileiro, notadamente nos casos dos fetos anencefálicos da União Civil Gay, materializam no Brasil a agenda da nova ordem mundial? A resposta me parece clara, mas eu pretendo investigar as conexões materiais. Veja, voltamos à questão de distinção entre linha de significado e conexões materiais. A influência dos grupos globalistas e o trabalho prévio desses vários agentes que, em última análise, desembocaram nessas decisões judiciais. E, bom, esse é um trabalho maravilhoso para você fazer. Eu tenho certeza de que nenhuma lei se baixou no Brasil nos últimos 20 anos e essas grandes decisões judiciais, nenhuma delas se tomou, que já não viesse, de algum modo, modelada, pronta, desde Genebra. Né? Já tomaram a decisão lá, implantaram essa política e todo mundo vai seguir. Existem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é pela influência cultural disseminada, quer dizer, técnica da revolução cultural. Você domina o vocabulário, domina a simbologia, domina o imaginário, então, por média estatística, as pessoas vão acabar seguindo aquilo. E, evidentemente, o sujeito não é por ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal que ele está imune a essa influência. E a outra é a linha, vamos dizer, da influência material direta. Então, são os grupos de pressão, são propinas, são comprometimentos pessoais. E é claro que é mais fácil você estudar no primeiro sentido do que no segundo. Mesmo assim, não é fácil. Mas no segundo, é uma trabalheira miserável, porque você depende de reconstituir praticamente relações pessoais. Quer dizer, fulano participou de certa entidade em tal época, onde ele conheceu o seu fulano, do qual ele recebeu tal e qual ensinamento assim, ou então recebeu tal ou qual favor assim, que depois ele retribuiu desta ou da outra maneira. Isso é perfeitamente possível fazer, mas é um trabalho infernal e você sozinho não vai conseguir, você precisa mais gente para fazer isso. Então, quer dizer, um exemplo de coisa desse tipo é, por exemplo, o site do David Horowitz, Discover the Networks. Então ele tem lá, ele tem fichas de pessoas, pessoa por pessoa, e por organizações e por temas. E você, lendo aquilo, você vai reconstituindo quem conhece quem. Tá certo? Aqui nos Estados Unidos existe uma vasta tradição de investigações desse tipo. Quer dizer, os livros baseados nesse tipo de informação são muitos, toda hora estão saindo. Então, aqui é difícil você esconder as coisas. Você consegue esconder do povão. Mas do estudioso, do pesquisador, você não esconde nada. O pessoal descobre tudo. Descobre, mas às vezes a coisa fica num circuito limitado. Esse último livro do Stanton Evans, que eu mencionei aqui, Stalin's Agents, né? Isso é uma investigação maravilhosa desse tipo. Quem conheceu quem, quem estava ligado a quem, em que contexto, tá entendendo? Quem devia favor para quem influenciava quem, um por um. Esse é um trabalho maravilhoso. Porém, e o outro livro do Stanton Evans sobre Blacklisted by History, sobre a história do Joe McCarthy, também é uma investigação desse tipo. Herbert Rosenstein fez muitas investigações maravilhosas exatamente desse tipo. Isso aí leva muitos anos. E esse pessoal todo que eu estou citando, eles não trabalharam num terreno nu e cru como você. No Brasil você não tem nada disso aí. Veja, no Brasil até hoje não existe um trabalho, um único trabalho, uma única investigação sobre o sistema petista de informações que o Zé Dirceu, com a tecnologia que ele aprendeu em Cuba, montou nos anos 90. Os caras chamavam PPPOL, não é isso? Então, aquilo é uma coisa que existia. Em 93, eu fiquei um ano estudando a CPI das empreiteiras, tá certo? Fui contratado por uma empreiteira, que era o Odebrecht, para estudar o negócio e fazer um relatório para ele. Eu fiz. E ali eu percebi essa PTPOL em ação. Eu cheguei, como estava com verba da Odebrecht, cheguei a contratar dois pesquisadores para que eles fossem procurar alguns desses informantes do PT para saber como é que funciona, como é que é isso, né? Vocês estão aí em tal, tal e qual empresa, que tipo de informação vocês passam para quem, qual é o canal que segue, etc. Foi a única coisa que foi feita nesse sentido. É claro que sem esse sistema de petista de informação não teria sido possível nem tomar o poder e nem criar coisas como um mensalão, tá certo? Nada teria podido acontecer. Até hoje, já passou, né, 20 anos, quase 20 anos, para não dizer 20, passou 19, e ninguém estudou esse treco, né? Mais ainda, quem estudou o Foro de São Paulo? Direito. Até hoje ninguém. Então, esse tipo de. Por isso que eu digo, o Brasil é uma sociedade que vive no escuro. 20 ou 30 anos de trevas, ninguém sabe o que está acontecendo. Não só no domínio da cultura e da história psíquica, que são 30 ou 40 anos de história psíquica que se desenrolaram, trouxeram transformações de mente, sem que ninguém se desse pelo que está acontecendo, e mais que os indivíduos já nascem no escuro, eles não têm a informação que vem da geração anterior, então ninguém sabe o que está acontecendo. Não só nessa história cultural, mas também nessa história material. Nós não temos nada disso. Então, eu sei que alguns de vocês vão, e espero que vão fazer, e espero que façam, investigações nesse sentido. E isso vai ser um trabalho heróico, porque vocês estão trabalhando sem financiamento, sem ajuda nenhuma, tá certo? E contra tudo e contra todos. Quer dizer, não é um problema de oposição política, não, é o muro da ignorância. A ignorância é uma força física. Acreditem, quando eu falo muro da ignorância, eu falo, eu não tô, não é a força de expressão, não. A ignorância é um treco que resiste, né? Então, é como você tentar empurrar um muro mesmo. Mas, você empurrando, por um dia o muro cai. Né? Então, eu mesmo estou felicíssimo de ter conseguido esclarecer tanta coisa, quando havia tanta gente fazendo só o possível para obscurecer, para fazer todo mundo esquecer, para ninguém saber de coisa nenhuma. E, bom, as circunstâncias não são propícias para esse tipo de investigação. Mas isso mesmo torna esse desafio ainda mais fascinante e quase irresistível. Então, vá em frente nessa sua investigação. Bom, antes de encerrar, eu recebi aqui, naquele apelo que eu fiz, que eu preciso de assistentes aqui, eu recebi várias ofertas. A maioria eu não posso aceitar, porque são pessoas que dizem: eu não tenho conhecimento suficiente da língua inglesa. Não dá. Isso é impossível. Nós não vamos ter tempo para a pessoa dizer: não, vou começar a treinar o inglês aqui. Aí falo, isso realmente não dá. Eu agradeço a todos aqui que ofereceram, mas nós já estamos aqui mais ou menos fechando negócio com duas moças que eu acho que estão perfeitamente, não vou dar os nomes aqui agora, depois eu informo. Mas eu agradeço imensamente o interesse, a generosidade das suas ofertas, mesmo daqueles que dizem que não falam inglês. Sem o inglês não dá, tá certo? Então, acho que é isso aí. Então aqui, só mais um aqui. O Pedro de Lima, que está trabalhando numa novela, um romance. Eu gostei muito, não precisamos comentar aqui, nós vamos comentar esse projeto depois. Mas vai em frente, a ideia é boa e tomara que dê certo. Também aqui, o Diogo de Almeida Fontana apresenta um projeto. Eu sugiro que estes projetos sejam mandados por e-mail para olavo@olavodecarvalho.org com ali no subject, você põe projeto COF, COF. Curso online de filosofia, projeto COF, tá bom? Assim eu posso colecionar todos eles, botar numa pastinha e depois, daqui umas semanas, vão começar a comentá-las. Certo? Comentar, dar conselho, etc, etc. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.